369, na sua escuta, prossiga. Está sob vigilância, contato radar, no limite da terminal, vigilância, desce via chegada Mari até o nível 050. Via chegada Mari até o 050, com 396. Então, está livre o pouso da pista 10, vindo de 130 graus, 8 nós, até que os primeiros 90 metros da pista 10 estão impraticáveis. Deve atentar os primeiros 90 metros impraticáveis, livre pouso na 10, vamos 755. São 3835, tem um ATR aí que acabou de iniciar o push na área remota 14, tem condições de realizar simultâneo? Com o ATR da Triple. Rebatido. Em pushback no setor sul do pátio, à sua direita. 4500, número 3, número 4 na aproximação. 500, foi reduzido até 180 nós. 9500. O 3835 já estava à disposição. Sim, é, o TAM 3835, então aguarde na posição. Instruções para início do pushback e acionamento. Obrigado. Papatá, o quilo Papá Victor, negativo, devido à NOTAM, que restringe, que não autoriza o seu táxi prosseguindo aí pela Mike até a novembro, devido à restrição de visibilidade. Chame a torre para o cruzamento da pista, 17 até o pátio da Bata. Torre 118, decimal 6. Aqui nesse redução para aproximação, tráfego da companhia 7 milhas à frente. Tu sente que o Papa Vitor, a viatura vem fora, já está ingressando aí na pista para revisão. Assim que vai ser liberado, a gente autoriza o seu ingresso. Você fica com os dados? Por gentileza, desce até 80 inicialmente. 080, 2567, solicitou o R, nave da 10, se possível. Da 9500, todo vetor para sequenciamento, esquerda, foi na proa 020, limitado pelo curso do localizador. Esquerda 020, limitado pelo lote 950. Estabilizado no final do RNAV da 10075. 075, Torre Salvador, no 8 decimal 6. Desconsidere as informações do Glide, cabeceira com 90 metros impraticáveis. 186, boa tarde, senhor. Chono para o pátio 5. Gente, mantém em posição da 385. Vai observar o ATR da Trip ingressando na Juliette. Após o mesmo livrar, ingresso no Pátio 1 via Pátio 1 no Taxi Lima. Quando lá vai chamar a torre em 118, decimal 6. Orgono 755. Para a pista 10, atende que os meus 90 metros estão impraticáveis. Repete, trem baixado e travado. Já estamos com o trem baixo travado, 1 milha para a Serra Vita 372. Vale estado, pouso autorizado, pista 10, vento de 130 graus, 8 nós. Tem que ter um pouso autorizado, 075. União, só sendo tanto em condições visuais para o cancelamento, descer para nível 045, esse autorizado está presente para a Boa de São Paulo. Vai na proa 070, para o localizador, desce para 2000 pés, altimetro 1012, forma estabilizada. Voltado para a espera da pista 10. Forma estabilizada, desce para 2000, altímetro 1012. Ok, está 9500, direita 075, descendo para 2000, formará estabilizado. Afirmativo. Globo 925, torre 10830. 23, seja já, obrigado. Doutor Leão, só perguntando, enquanto são visuais para o cancelamento, solicita descer para o 045 na proa de Morro de São Paulo, É, Alfa Tetano. FID to Brasília, the depository. Confirm, please. Could you confirm the what we can expect for the FID, the departure in use for Brasília? São 35 alpinados, agora. Aguarde, mantenha a posição e aguarde. Inicialmente só vai manter o nível 100 e aguardar para descida. Pode-se, vai manter uma centena aguardando a descida ou a fatalidade. Marina, escuta. O que ele cabe que você mantém a posição? Deixa no 396. Desce, mantém o 050, pode estar 2 mil pés, ajuste no 02 e forma o localizador no 396. Cliente, depois da ETAP, 3 mil pés. Depois da ETAP, 2 mil pés, ajuste 1012. Autorizado LS, forma estabilizada no curso localizador. Cliente, depois da ETAP, 2 mil pés, formará estabilizado. Atribuição número 4 na aproximação, redução 180 nós. 1 no 396. Iniciei seu push e acionamento. Bem, estamos à disposição, seu 335. 36 sobre vetor, mantém a proa 035, limite ao curso do localizador. Proa 035, limitado pelo localizador, voo 1396. Ativo, tráfego na sua posição 1 hora, 12 milhas, e autorizado ERS. Voo 1396. 9661 é o controle? Confira, seu. Pista 17 está impraticável devido a bando de pássaros na final. Ah, 17, confio. Pista no 7. Pista 10. Pra pista 10, sim. Controle Salvador, boa tarde, até 935, meia informação, Romeu, barra através de barra grande. Guarde. 396. Curva esquerda agora, proa 015, no 396. 1396, curva esquerda, 015. Ah, engaje na Lima, na Marques, reporte na Quebec para o comandante da pista, aqui no Quebec Serra. 1995, cheque 3, pelo autorizado, pista 10, entre 1, 3, 0 graus, 8 e nasce. Chame a torre agora em 118 decimal meia. Obrigado, comandante. 2010-123-56. 39356, desce via chegada Mari para 050-1012. 9356. 050 via Mari, até 9356. Bianca 6321, clear to Brasília, flight level 380, via Upper Zulu 17, runway 10, Goli departure, altitude transition, after departure, right turn, Salvador departure 119.35, Skok 5135. Tendo manobras no jeito possível. Voe na proa 210. 210, 210. O 396, direita, proa 070, informa estabilizado no 396. Direita, 070, informará estabilizado. I got the transition office, but I didn't get the name of the SID station. Privativo, senhor. 37, então chame a torre no 8 decimal 3, põe no 8 decimal 6. Uma boa tarde. Eu tô 9356, possibilidade de voar Duna ou Itap? Olhe, transição, filho, obrigado. Solo, voo 925. Voo no 925, só segue o táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 925. Antes da Juliette, voo no 075. Voo no 075, agilize na medida do possível, ingresse com segurança no portão 08. Ok, irá entrar com segurança no 08, voo no 075. 9 do Corpo Salvador, aos 20, chame o controle 1935. 935, trip 549. Boa tarde, trip 549. Boa tarde. 96, está autorizado LS, descendo para 2.000 pés, eu tenho tráfego na sua posição 11 horas, 9 milhas e meia. Vai segui-lo como número 2, como 3, 96. Aguarde transferência. Gente, aguardará. 96, inicie redução para aproximação, o tráfego está com 120 nós de grau de speed. Gente. 3567, redução 180 nós, está 3567. Para 1809 para 3567. 0956, eu atingi, mantenha o nível 090. 9356. Restrita agora ao 090, 9356. Voo no 925, mantém a posição antes da Juliette. Com certeza, obrigado. Capitão Golfo Victor Juliette, pronto, cópia. Autorizado o voo local, até 20 milhas de Salvador, 1000 pés AGL, vai decola da pista 17, ingressa no corredor forte, primeira curva à esquerda, o controle 119.35, o código transponder 0151. A bordo, Papa Tango Alfa Vitor Juliette, para acionamento e táxi, chame a torre em 118.6, ajustando 0112. Papa 2835, para o táxi, o DOB é de 7:30, são 3 horas e 50 com 5. 3835, táxi via Juliette, Alfa até o ponto de espera da pista no 0, na táxi 8, Charlie. O ajuste 1012, torre 118.6. Juliette Alfa, Charles, 2.6, 3.8. O voo 1925 vai observar um Airbus da TAM que vai cruzar a Juliette após o mesmo ingresso no Pátio 1 no portão 05. Boa, Airbus Pátio 15, obrigado, logo aqui na esquina. Padrão, cercado modo já, o corredor já, 110, guarda número 2. Ativo. 1396, tráfego à frente, 6 milhas. Autorizado de chamar a torre, 186, no 396. 6. O voo 1396 está na final. Menos 90 metros impraticáveis, igual de pista livre. Voo 1396. 6. 500, 3567. Atingiu 090, 9356. 356, desce para 2.000 pés, ajuste no 02, via chegada à Mari, 9356. Via chegada à Mari até 2.000 pés, até 9356. 02, chame a torre, 186. Torre, 186, 02. Está 9500, observe o gol que ingressa no pátio 1. Vai ingressar via Juliette para o portão 02, está 9500. Via Juliette para o 02, 9500. 9. Aqui é bom, boa tarde. Sou o Salvador, guardião 02. Guardião 02, mantém escuta. Gol 1396, pista livre autorizada, pouso, vento 0, origina, vento 130 graus, 109, ajuste no 012, fique atento aos primeiros 90 metros fechados de vidobra. Guiente, vamos para 96. Guardião 02, prossiga. Guardião 02 está na escuta, através de Pituaçu, 510, com intenção de retorno para Salvador, Pátio do Grande. Guardião 02, reporte sobre o farol de Itapuã para prosseguir uma base pela direita, pista no 7 para prosseguir pátio 4. Reportará em Itapuã, prato 02. Alfa Vitor Juliette, autorizado para seguir o táxi, reporte para ingresso de decolagem, pista no 7. Chamar a torre em 118.6. Consigo quem chama o solo? O gol no 077, gente da Quebec, autorização Galeão. Entende, gol no 077, Galeão 360, aguarda coordenação, prevista saída da El Transição Bless, informação em curso, é a Romeu. Ah, vou checar, Romeu, se ainda for coordenar o nível 400. O 400? Afirmo. Gente. 5.000 autorizado LS, 2.000 pés, altímetro 12 em forma estabilizado. Informo que os primeiros 90 metros da cabeceira 10 impraticáveis. Ok, ciente da restrição da pista, autorizado a final do LS sem glide, da 9356. Aprovado. 3567, completa aproximação, guardando formação de pista livre. 7, guardando, só 3567. Ano 396 no solo, aos 27 ao livrar direita, chama o solo 121 no decimal 9. Direita, livrando 219-396. Solo Salvador, boa tarde, ano 396. Ano para. Pode prosseguir via Mike, reporte na Quebec. Guardião 02, aí passou. Passarinho de 2231, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 140 graus, 089. Iniciando a decolagem, 2231. 3567, completa aproximação, aeronave Brasília na corrida, sobra aí, pista livre, vento 140 graus, 089, ajuste no 012, fica atento aos primeiros 90 metros, fechado devido à obra. 7902, aguardando pista livre da 3567. 9 decimal 35, acione o código 5144. Autorizado 400, conforme a rota, peso Luna 4. Decolada 10, da Elblast, curva direita, 1935. Controle, o transponder 5144, gol 1077. Gol 1077, poderia, por gentileza, confirmar a rota? É o peso Luna 4 que eu tenho aqui, senhor. Correto, chame quando pronto para o portão 1-1. Chamaremos. 477. 5-2-2-3-1, decola os 2-8, controle 1-1-9, decimal 3-5. 9-3-5, obrigado, até a próxima, boa tarde. É, boa. Solo de tarde, gol 9-2-5, está no 5, como você já sabe, o Brasília, só saída prevista, é gole o Fito. Acima. Na escuta, quando tiver autorização, obrigado. Aguarde 360, Brasília. Valeu. Reportará no solo controlado, Guardião 02. O Uno 396, pode prosseguir via Juliette, o portão é o 01. É tipo 01. Victor Juliette, autorizado a Nelly manter piscina 7. Nave 356, está autorizado final RNAV. Resposta autorizada. Autorizado final do IRS X-Ray, chamaremos estabilizado. 9356. Afirmativo, te considere. Autorizado final ILS. 9356. Posso. Interceptou o localizador, tá? 9356. 9356, reporte visual com a pista. Chamaremos visual. Para o pushback acionamento no ONU, no 1077. Autorizado o reporte táxi, o voo 1077. Lançamento táxi, 1077. Solo Salvador, da 3567, Libro, atitude. Da 3567, prossegue o táxi via Alfa Índia, portão 03. Alfa Índia para o 03, da 3567. O voo 1925, pronto, cópia. Guardião 02 no solo, 3-1, lembrando frequência, boa noite. Boa. Sete Vitor, controle Salvador, mantenha-se em condições visuais, aguarde para adentrar na terminal Salvador, Eco Juliette Vitor. Tivitor copiou o controle. Avistou a 1500 pés, tá? 9356. 9356, ciente, chame agora a Torre Salvador, 198.6. Torre 186, tá? 9356. 1755, confim, solicita o 400. Viva. Gente, aguarde coordenação, 400. Gente, qual é a subida pra confim, senhor sabe? Angola e Gonza. Obrigado, hein? Boa tarde, 9356, tráfico avistado, autorizado pouso, vento 130 graus, 109, ajuste 10 no 2, primeiro 90 metros fechado devido a obras. Afirmativo, seguinte da interdição da pista, livre pouso na 10092, tá, 9356. Alfa Victor Juliette, fique atento à esteira de turbulência da aeronave que vai cruzar a final da pista. 1-0, confirmando após a passagem autorizada sua decolagem, vento 130 graus, 10 graus, Júlia. Confirme, é o voo 1399. Afirmativo, por gentileza, você poderia nos adiantar a saída para Congonha? É, confirme a aerovia. Ah, pera, o IR-58. É Gol e Gonza. Muito grato. Good afternoon, Salvador Ground. Avianca Brazil 6321, gate 6, push and start. Avianca 6321, clear to push and start up, gate 06. Report ready for taxi. Clear to push and start, call back for taxi, Avianca 6321. 925, pronto, cópia. Come in. 1925, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulo 17, decola da pista 10, saída gole, transição ofita, primeira curva à direita, controle 119.35, acione o código 5153. 60, upper Zulu 17, decola com a 10 com curva direita, Golio Fito, 1935, 53 1925. Está no portão 5, chamada para push. Gente, gol 1925, correto, chame quando pronto. Chamada. Mantenha perfil da saída, o 2231. Gente, o centro não autorizou a proa 300. Chame agora o mesmo na frequência no 2085, alterno 2545. 2085, 2545, obrigado. Silento via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi dentro via Alfa, reportaremos antes da Juliette. Da 9356. Bruno 755, pronto, cópia. A esquerda e reportar cruzando a pista principal, Alfa de Juliette. Fechou. Pode voar Gonzo, TAN 3835. Curva à direita, controle 119.35, código 5152. Gente, o gol no 755 autorizado a Confins, meio vai ser o 400. Vai via Apero Whisky 50, decola a pistão no 0, PC, o gol igual na primeira curva à direita, controle 71935, e a SAN 5152. O gol no 755. Gol no 755, correto, chame quando pronto, confirmando o nível 400. Chamo 400, chamará. Para o táxi no 077, alterna Campinas, 4 horas, autonomia com 40 bordo, 40. Estou no 077, prossegue o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10 na táxi. Oi Charlie, o ajuste 1012, torre 118, decimal 6. Alfa Juliette Charlie, no ponto de espera 186, voo 1077. Atente a um Airbus da Avianca, que está no através do portão 612 e vai segui-lo como número 2. 177. Está mantendo o perfil então, 3835. 3835, chame Recife 288, até no 3325. Confirmando, 288. Secundária 13325. 3325, obrigado. Ground, Aviaca 6321 taxi. Bianca 6321, ready for taxi? Ready for taxi, affirmative. Perform passes on board, alternate and endurance. Okay, we have 95 people on board, alternate, Sierra, Bravo, Charlie Fox, 3 hours. Bianca 6321, taxi via Juliet Alpha until holding point, taxi via Charlie. Altimeter 1012, Salvador Tower on 118.6. Okay, that's Juliet Alpha Charlie, hold short, runway 101012, go to the tower 118.6, Avianca 6321. That's correct. Da 9356, próximo da Juliette. Da 9356, próximo a Juliette, visual com os dois tráficos. Gente, o Tá 9356, observe o segundo tráfego, um Boeing da Gol, após o mesmo livrar a Juliette, ingresse para o portão 06. Afirmativo, aguardar a passagem do segundo tráfego Gol, e após ingresso a Juliette para o 06, 9356. Romeu é